e prados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Alegria e prados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Sua destra tem feito grandes coisas, sua destra por sempre exaltai. Sua destra opera maravilhas, sua destra exaltai. Sua destra sempre exaltar.